Alta livre decolar da 17, atenta exterior de turbulência, vento 040 graus com 5 nós. 225 ali, mantendo 0. Ali vai manter a pistão na 0, na 0. Do INS, 9286. Do 9286, final, chama agora tudo. 118, 119. 118, 95, 9286. Já foi o 3-4-1, né? Bom, direto com 1, atenção para 2, no trem, reposta estabilizada. Dona, atenção, reposta era. Guardião Zé, o cara helicóptero decolando da 17. Aqui é o ativo, desloco mais recolhendo. Gente, segue para o Graer, reporte no solo no Graer. Iniciando. Quando nós vimos 8 graus no Delta. Da Oceania 6312, bom dia, livre da sua escuta. Bom dia, 6312, da Oceania. Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Vai reporte antes da Juliette, Oceania 6312. Informa que nós decolar então no 7 está com bastante concentração de robô. Gente, graças pela informação. Fator externo 9286. Gente, 9286, vento 030 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. 9286, prossegue a aproximação. 1 no 3. Positivo, tá cruzando agora 600 pés. Livrando aqui, autoriza de CT, Manati, mil pés. Autorizado 1 no mil pés, direto Manati, o Max Delta, reporta livrando a CTR. Reporta livrando o CTR, Delta. Gente, 06, frequência livre. O 9286, livre pouso não no 0, vento 030 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. 9286, livre pouso. 225, decolado aos 48, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, boa. Controle, Salvador, Oceané 6225, bom dia. Oceané 6225, contato radar na decolagem, subo para nível 320 na saída. 320 na Momo 6225. Solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Salvador, bom dia, Oceané 6312, 1190. Oceané 6311, controle Salvador, bom dia. Tem identificação desça para 4 mil pés na chegada a Monte, ajuste altímetro no 013. 4 mil pés, 13, chegada a Monte. Alguma chance está no encostado aí, do apelo? Autorizado, senhor M3 no mundo. Obrigado, bom apelo, meu apelo. Está mantendo 050, pode prosseguir na descida 3735, 3 mil pés, não, 0. 3732, autorizado a final do procedimento de LSX. Deixa para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado. 3732, ligado. Irmão. Estabilizou 32, que droga. 3859, completa a final. 118, 195, composto. Primeira vez que você é grato, pode eu botar ali. Salvador, muito bom dia, até 3859, estabilizado ILS, da 110. Tá, 3859, bom dia, check train, livre pouso na 110, vento 050 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 3. Tá, já travado, livre pouso, linha 3, 3859. Bem, tudo para o número 1500 pés, altimetro no 013, reporte Paris para ingresso do corredor Interlagos, do Bravo Quiruí. 013, reporte Paris, do Bravo Quiruí. Meia da Gol, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette 09, mata 3732. Completa final, Tome 118, decimal 95. 295, boa tarde, bom dia. 93849. Torre Salvador, bom dia, tá 3732. Estabilizado, bastante travado, minha esposa. Bom dia, TAM 3732, aguarde aí, pista livre. Aguardando, 3732. Salve, Salvador, TAM 3859. 3732, livre pouso no 0, vento 090 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 3. Livre livre pouso 10-03732. Solo Salvador, bom dia, 1923. Restante de tráfego Guarulhos, Santo Copa. Você me chamou Guarulhos? Bom dia, 1923. Restante daquilo, restante de tráfego Guarulhos. Diego 923, informação quilo confere, Guarulhos nível 360 está autorizado, aerovia Pesulo ONU 0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesulo ONU 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5455, controle 119.8. Autorizado nível 360, Minas Pesulo 10 até Bridge, após a Pesulo 16, até Bravo Hotel Zulu, após Trive, conforme a turma de voo. Decola pista 10 com curva direita, abertura da El, Leda, Bridge. Aciona 5455 e controle Salvador 198, gol 1923. Sol transponder 1923. 5455. Portão 62, chame pronto, 1923. 1923. Gol 1605, no gate 5 para puxar o escalamento. Coordenação, gol 1605, após a passagem retaguarda do Airbus da TAM, que está ingressando na Juliette, após da livre iniciar, chame táxi, gol 1605. Posição na Juliette, está autorizado, chama táxi, gol 1605. Solo 58, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. 293-732. Chama agora o centro de referência. 1-2. 1-2-8, decimal 8. Podia repetir a frequência, senhora? 1-2-8, decimal 8. 8-8. Muito grato pela colaboração lá do solo, obrigado. Não tem problema, vovô. Sete, três, dois, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, informa antes da Juliette, 7-3-7-3-2. Voltando 3304, ciente daquilo, autorização Brasília, pronto cópia, está no box 04. Então 3304 chamou Brasília, é isso? Autorizada a final do procedimento eletrofluida, são para 2.000 pés, reposta estabilizada. 2.000 pés, autorizado o procedimento, reposta estabilizada, 63 no ano. Autorizado via Pesulo no 7, decolada 10 com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5473, controle 119.8. Autorizado Brasília, nível 380, Upper Zulu 17, a rota, decola da 10, curva direita, perfil da Arbor. Após voa Elefa, aciona 5473, controle 1198, TAN 3304. Portão 4, chame pronto, TAN 3304. Formarei pronto, TAN 3304. Para ingresso na Juliette, TAN 3732. 3732, ingresso Juliette, portão 01. Portão 1, TAN 3732. Salvador, bom dia, 35221, quem te dá informação, quilo, autorização, Vitória da Conquista. Bom dia, 35221, Vitória da Conquista, nível 200, está autorizado, direto, decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Vitória da Conquista, aciona 5477, o controle 119.8. Autorizado 200, Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, pós DCT. 5477 no transponder, controle 1198. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, trip 5221. Fala. 1605, 161 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas para o táxi. Segunda direita, via Índia e Alfa, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro padrão 10, 3, bom voo e bom dia, Gourmet 05. Obrigado, segunda direita, Índia Alfa, ponto espera 1295, ou 1605, bom trabalho. Vamos. Pré-autorizado da 363, aguarde coordenação 360, prepara da Eula e da Bridge. Senta 363, então Guarulhos nível 340 está autorizado. Aerovia Pesulo 10 até Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Após intercepta, Pesulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5474, o controle 119.8. Tá 363, chame pronto, pushback, acionamento. Estabilizada, avistando 6311. Você na 6311, chama a torre 118-95. 1895, até já. Salvador, bom dia, o Xanéa 6311. Bom dia, 6311, continua a aproximação, aguarde que ele está livre. 11. Alto Whisky sobre Enrimar, ingresso na final 97, aguardando autorização para pouso. Na final 97, aguardando autorização, Bravo Twist. Na 6311, livre pouso na 10, vento 080 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso 1013, 6311. Decolado ao 06, controle 19.8, bom voo. 19.8, vou trabalhar no 605. 304, portão 4, pushback é paramento. 5, saiu. Passou 1.700 subido. Ô 605, contato radar na decolagem, tu para o nível 360 na frente da EL, após Leda, direto Bridge. 360, da EL, Leda Bridge, gol no 605. Luiz, que livre pouso na 17, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, livre pouso na 7, o Bravo 3. É 6311, solo 07, livre à direita, solo 21, decimal 9. Livrado, 219, 6311. Salvador, CNR, 6312. Solo 6311, livrou. 6311, via Alfa, reporte na cidade de Juliette para ingresso. Reporte na cidade. 6312, bom dia, prossiga. Autorização 350, Recife. Informação Kilo, 6312, Recife 350 está autorizado, via Peruísque 58, decolada 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5470, o controle 119.8. Autorizado o backtrack, forte livrando, parte 4. Se quiser, o próximo 198, o controle aprova, né? 6312, o portão aqui. Correto, 6312, portão 10, chame pronto, fecha o back acionamento. Solo 35221 para o pushback acionamento. 35221, parte 3 está livre, chame táxi. Livre chamada para o táxi, 5221. O 2 aguarde, é o número 2 no setor, previsão de mais 2 minutos na terminal 3. De frequência ele vai estacionar. Channel 6A, 3 no próximo Juliette. Para o táxi, o TAM 330457 a bordo, 5 horas, alterna Campinas. Boa, Xanam 319, mantém a posição antes da Juliette. Mantenho o nome. Direita, Indy Alpha, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 3. Tem um bom voo e bom dia, o TAM 3304. Indy Alpha, 11995, auto pronto, 113 no altímetro, obrigado, bom trabalho. 11895 a torre. 11895, sim. Salvador, bom dia, TAM 3304, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, 3304, linha decola da 10, vento no 30 graus, com no 1, nosso. Ainda decola 10, TAM 3304. Apenas a passagem da guarda do Bang da Gol, já vai iniciar o táxi, previsão agora de mais 1 ou 2 minutos. Solo trip 5221 para o táxi com 18 a bordo, 5 horas e 50 de autonomia, alterna Montes Claros. Então, foi o B, o 923? 18, 18. Foi o gol no 923, chamou o táxi. Negativo, trip 5221. Ok, trip 5221, táxi autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Até a saída do pátio, reportará para ingresso no pátio principal, trip 5221. Para o táxi gol 1923, POB 150, autonomia 0343, entrar no Galeão. Pátio principal, após Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 198, decimal 95, altímetro padrão 10, no 3, bom voo e bom dia, 9-2-3. Pátio Índia Alfa, ponto espera 10895, obrigado e bom dia. 3-1-1, tá visual com o banho da Gol através do 612? Visual, 6-3-1-1. Após o gol, Oxanai 6-3-1-1, vai ingressar via Juliette e prosseguir para o portão 08. Após o gol, Juliette 08, 6-3-1-1. 6-0-5, chamo centro, recife, 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 6319, dê passagem também à sua esquerda, uma TR da TRIP na saída do pátio 3 e após prossegue portão 8. Gente, passa a TRIP e prossegue, então 6319 para 8. TRIP 5221, prossegue em frente, segue o Boeing da Gol, número 2 no ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro no 013, tem um bom voo, TRIP 5221. Segue o aeronave da Gol até o ponto de espera, no ponto de espera monitora a torre 119, 118,95, TRIP 5221. Estamos com pressa, não? Não. Né? Contato radar na decolagem, supa no nível 380 na saída Arbor. 380 saída Arbor, tá? 304. Dois Salvador, bom dia, bom 923. 923, ali mantenho no zero. Ali mantenho pressão no zero, bom 923. 363, portão 2, está livre, chame táxi. Entrada é para o táxi, 363. 1023, a linha decola da 10, vento 120 graus, cono 4, nossa. Livre decolagem, pista 10, gol 923. Controle ISDAN 3304, solicita pro de Alefa, se possível. Autorizado, direto Alefa. Direto Alefa, grato, da 3304. Foi 35221, pode esperar pronto. 3521 na linha, mantenha no zero. A linha mantém, ou no zero, 35221. Decolada 18, controle 19, decimal 8, bom voo. 798, gol 923, obrigado. Salvador, bom dia, gol 923, decolou o perfil da Dael, cruza o número 1400 metros. Gol 923, contato radar na decolagem, supanico 360 na saída da Dael. Pois, lendo direto. Ok, 360, Dael, Leda, pós-bridge, gol 1923. Isso, 6312, chame táxi. Autorizado, vai reportar táxi, chame 6312. Livre decolada 1-0, vento no 3-0 graus, com no 4 nós. Livre decolagem, eu tenho 5-2-2-1. Está 3663, 144 a bordo, 3 horas e 55, alternando o galhão. Eita, Indy Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo e bom dia, está 3663. 0 no 3, ponto espera 3695, está 3663, Indy Alfa, bom dia. Decolado aos 2-0, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 0-9-8, boa. Salvador, bom dia, 3663, ponte espera da 1-0, pronto. Bom dia, 3663, ali mantenha no 0. Mantenha no 0, da 3663. 2-1, senhor. Decolou, tá no perfil da Arbor. 35221. Contato radar na decolagem, subindo para o nível 200, sem restrições na saída. Subindo para 200 na água, 35221. Então 3304, chama centro Recife. 128, decimal 8. Recife 1288, Dan 3304, um bom dia. 63, livre decolar da 10, vento 130 graus, cono 4, nós. 010, decolar da 10. Salvador, bom dia, até 3859. Venda 359, formação Lima. Para Curitiba, o nível solicitado é o 360. Afirmo 360, até 3859, sentido da Lima. Venda 359, Curitiba, nível 360 está autorizado. A rota direta é Lefa, após interceptar o Zulu 21 até Sorocaba, Serra Tiarre Bravo. Após direto Orana, após Orana, conforme roda do plano de voo. Decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após Elefa. Aciona 5475, controle 119, decimal 8. Autorizado Curitiba, nível 360, Elefa, Upper Zulu 21, Sorocaba, Orana. Saída Arbor, transição Elefa, transponder 5475. E o controle 1098 para o TAT 3859. Portão 3, chame pronto, pushback acionamento, TAT 3859. Para o táxi Fashioner 6312, POB 159, 3 horas, Natal. Pátio principal, após Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1013, tem um voo e bom dia, Oxenai 6312. 3312, Índia Alfa, ponto espera pista 10, 118, 95, Oxenai 6312. Autorizado. Gato, foi, cabe, minha presença. Nove, dois, três, chama agora o centro Recife, 133, decimal 2. 3325, 1923, bom dia. Eu sou a 3.63, eu vou a Leda da Presente. Confirmo. Autoriza a Leda da Presente, sou a 3.63. Autorizado. Ponto espera pronto, Chanel 6312. 6312, a linha decola da 10, vento 110 graus, cono 0 nosso. Autorizado a linha e decolar piso 90, Chanel 6312. Está filmando aqui ou entra na sua frequência? Você me chamou solo? É para confirmar se é nessa frequência o Clio, então. Chamei a 6312. Afirmo o vento 110 graus, com 10 nós. Obrigado. Voo 9251. Firme nessa frequência, voo 9251, Guarulhos. Tenho 400400 aprovado, copia. Prossiga. Voo 9251 no Guarulhos, nível 400, está autorizado. Via Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge após Intercept Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, direto Poços de Caldas e após conforme rota. Colo da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5506. Controle 119.8. Afirmativo. 400 autorizado pela Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços 09 da pista 09 da direita. Dael, Leda, Bridge, a saída com 19.8 no controle, 5506. Correto, portão 9, chame pronto, gol 9251. Já pronto. Tá livre então, gol 9251, chame táxi. Trabalhamos, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, Chanel 6311, informação Lima. 311, Guarulhos, copiou 360. Copia 360, Guarulhos, 311. 312 Oceaner, Guarulhos 360 está autorizado, aerovia Penzulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge, após intercepta Penzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5511, o controle 119.8. Gente, é o Chanel 6311, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10 até Bridge, após a Perzulu 16 até Bravo Hotel Zulu, voa Trive, conforme o plano que é posto. Decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda Bridge, a saída, 5511, transponder, 119.8, está na posição 08, o Chanel 6311. Correto, 6311 da Chanel, posição 8, chame pronto, pushback, sonamento. 11. Pés é ponto estabilizado. 2 mil pés é ponto estabilizado, 6332. Lista para 500 pés, aguarda transferência para a torre, Mike do Delta. Controle autorizado presente, voa direto Aracaju, Chanel 6312. Faz, né? Sou 3733. Bom dia, tá no gate 1 pronto pra cota. Confirmo. Ó, tá 3633, frequência do centro, 13365, poderia confirmar? 13325. Ah, ok, 25, então, final. Tá, 3333. No meia até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após conforme rota. Decolando 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5512, o controle 119.8, controle. 360 para Congonhas, Upper Zulu 90, Bridge, Upper Zulu no meio, Belo Horizonte, Trive, decola direita da El, Leda, Bridge. 5512, transponde, controle 198. Portão 1, chame pronto, na 3733. Chamará. Para o pushback, acionamento, na 3859, portão 3. No 3, aguarde mais 2 minutos para iniciar, na 3859. Aguarde até 3859. Para o táxi Gol 9251 com 122 a bordo, temos 3 horas e 50, Galeão. Ao PLB, Gol 9251. 122. Parte principal, Índia Alfa, ponto espera da torre 18, decimal 95, altímetro 1013, tem um bom voo e bom dia, Gol 9251. Parte principal, Índia e Alfa, 1895 na espera. Delta, sobe, 118, decimal 9. Cuidado. Mandou, passa, passa, passa, passa, passa. Siga a via litoral, reparte farol de Itapuã. Portão 03 está livre, chame táxi. Livre para o espectro também, está 3859. Chamada 2850, 312. 251 na linha decola da 10, ventuno 10 graus, 58 nós. A linha decola 9251. Sendo 9-2, tem quatro. Gente. Puxa na M3-2-2. é 332. Reduza para velocidade de aproximação, rotação marcador externo, chama torre 118, décimo ano. Reduz torre 1895, a Chané 6332. Gente, mantém o farol de Itapuã aguardando para seguir para o 17. Aguardando, Maneco Delta, Itapuã com curva pela direita. Oi, Salvador, bom dia, Oxané 6332. Bom dia, 6332, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda, cheque vento. Vento 1-1, 0 graus, com 7 nós. Grato. Gate 1. Vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na pista 1-0, Chané 6332. 1-9251, decolada aos 3-8, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa. Sobe 1-2-9. Afirma. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no 3, então bom voo e bom dia, tá 359. Indy Alpha, 1895, graças, bom domingo, 359. Após o rebanho da companhia retaguarda, em coordenação, pode estar livre, tá 3733, chame táxi. Após a aeronave na retaguarda, inicia, tá 3733. Torre, o Mike Eco Delta, 7360 pela direita, como está visual com o Xené na final da, na curva final da 1-0. Gente da presente, segue para o 1-7 com base pela direita, reporte na base para a final, Mike Eco Delta. Delta, reportará base pela final da 1-7. Chané 6332, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, Chané 6332. Solo, a Chané 6332, Tacho Elva. Macaco Delta ingressando na base pela direita da 1-7, monta embaixo e travado. Gente, o Macaco Delta livre pouso na 1-7, vento no 1-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Ele pouso no 7, o Macaco Delta. Oi, bom dia, tá 3859, pronto, pode ficar no 0. Bom dia, TAM 3859, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. Livre linha de decolar da 1-0, TAM 3859. táxi 13733101 a bordo. Alterna Guarulhos, autonomia 4 e 5. São 3733, táxi à direita via Índia, no posto de espera, torre 118.95, ajuste no 013. Índia, torre no ponto de espera 613, obrigado. Para controle. O 9251, cruzou 130. Chamo sempre Recife 1-3325. Recife 3325, obrigado, boa. Boa. 3733, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. Então, 3859, decolado aos 44, controle 19.8, bom voo. Salvador, bom dia, 3859, passa mil pés, não sei da árvore. 3859, contato radar na decolagem, estou falando 3 na 0 na saída da árvore. 3 na 0 da árvore, 3859.